1-8-9-6. 1-8-9-6, complete, chame a torre 1-1-8, animal 9-5-1-4. Torre 1-8-9-6. 1-8-9-6. 1-8-9-6. 1-8-9-6. 1-8-9-6. 1-8-9-6. 1-8-9-6. 1-8-9-6. 1-8-9-6. Frequência da torre, 1995 para o 1896. 1895, bom ponto. 1895, bom. Torre Gol 1-8-9-6, bom dia. Bom dia, 1-8-9-6, eu estou no visual, tem livre pouso na 10. O vento é de 1-2-0 graus com 9-9, aporte quando o trem baixado e travado. Baixou e travou, livre pouso 1-0, 1-8-9-6. Solo Salvador, muito bom dia, o Golf Uniforme Hotel. Golf Uniforme Hotel, prossiga. Golf Uniforme Hotel, fiz autorização para o reboque da remota 12, bate 1 para a posição 8, bate 1. Autorizado, reporte hotel, Golf Uniforme Hotel. Ok, gente, reportaria o teste. Zona 8 no solo agora 07, livre à direita, prossegue via Alfa Juliette pro meia dúzia. Alfa Juliette, meia dúzia, zona 8 no meio. Localizador, o Campo Vista, Gol 954. Torre 118, Lesma Map 5, com pouso Gol 954. 295 graus, 194. Sou Salvador, Gol 954, muito bom dia. 1954, muito bom dia, continue a aproximação, aguardo a autorização para pouso. Reporta quando baixar de travado no marcador externo. Reportará quando baixar essa nota. 1954. No baixar travado, Gol 954. Livre pouso na 10, venta de 100 graus com 7 nós, o 954. Livre pouso, Gol 954. 9154 no solo agora, usina 3, livre à direita, prossegue via alfa, vai reportar antes da Juliette. Direita alfa, reportando antes da Juliette, 1154. Solo Salvador, Golf Uniforme Hotel, informa término do reboque. Gente, Golf Uniforme Hotel, obrigada. Obrigado, bom dia. Bom dia. Bom, 1154, consegue via Juliette para posição para o gate 11 no pátio principal. Juliette, gate 11, Gol 1154. Transfere 200 para 1150. Bom dia, sua identificação dessa 2000 pés, vigilância, chegada maré. 2000 pés, pessoa da maré, 5244. Salvador, bom dia, Whisky Juliette Eco. Whisky Juliette Eco, prossiga. É, autorização para novo cheque do reator, marcha lenta. Estou ciente, reporte ao término. Juliette Eco, estou ciente, reporte ao término, por gentileza. Até o final. Tenta de novo aí, fala que é a parada da gente. Salvador, Whisky Juliet Checo. Prossiga. Juliet Checo encerrou o cheque do reator. Grato mais uma vez, bom dia. Sim, bom dia, obrigado. Eu posso atrasar essa visão do localizador, sim. 344 aí. Bom dia, Gol 1897. 1897, Guarulhos 360, copia? Torre, bom dia, Gol 1897. 1897, bom dia, para Guarulhos 360, copia? Copia, 7. Autorizado para Guarulhos, nível 360, decola da 10. Saída, da El, Leda, Krat. Em Krat, intercepta, Pesulu. 1-4, Gruf, Upper Zulu no meia, Brava até o Zulu, Trive, e prossegue conforme rota prevista em Notam. Aciona 5145 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Autorizou, nível 360, decolando a 10, Nadael, Leda, Krat, Upper Zulu 1-4, Gruf, Upper Zulu no meia, Trive. 5145 1945 no transponder, me chama pro push no 612 no 897. Camarade, 817. Oi, Salvador, o 35344 no externo, baixado, travado. 5344, estou no visual, tem livre pouso na 10. O vento é de 100 graus com 5 nós. Livre pouso, 5344. Solo Salvador, é o Dan Mike Yankee India. Yankee India, prossiga. Solicitou autorização de reboque na posição 4 do Pátio 1 para a posição 2 do Pátio 1 também. Está autorizado o reporte ao termo. Ok, reportaremos, muito grato. A rota é boa, você está fazendo 430. De 5344 no solo 30, prossegue via Alfa Juliette, remota 194 no pátio principal. Alfa Juliette, remota 194 no principal, 5344.